David Miranda, esse prato dele. Chora não, bebê. Eu tô aqui pegando cada eu te amo que você falou, juntando com os pacientes que você gastou, um saco de lixo pra juntar lá fora e o caminhão levar. Eu já gastei bem uns 5 frascos de bom ar pra tirar seu cheiro gostoso aqui de casa. Do colchão eu já mandei lavar, mas coração não lava. Saudade sempre dói na sexta, porque eu sei que vai sair incerteza. E quem tá solteiro sempre beija, vai me esquecer com umas na cabeça. Saudade sempre dói na sexta, porque eu sei que vai sair incerteza. E quem tá solteiro sempre beija, eu continuo aqui na mesma, chovendo na minha bochecha. Sucesso! David Miranda, a voz que é a paixão. Portal do Arrocha. Eu tô aqui pegando cada eu te amo que você falou, juntando com os pra sempre que você gastou, um saco de lixo pra juntar lá fora e o caminhão levar. Eu já gastei bem 5 frascos de bom ar pra tirar seu cheiro gostoso aqui de casa. Do colchão eu já mandei lavar, mas coração não lava. Saudade sempre dói na sexta, porque eu sei que vai sair incerteza. E quem tá solteiro sempre beija, vai me esquecer com umas na cabeça. Saudade sempre dói na sexta, porque eu sei que vai sair incerteza. E quem tá solteiro sempre beija, eu continuo aqui na mesma. Saudade sempre dói na sexta, porque eu sei que vai sair incerteza. E quem tá solteiro sempre beija, vai me esquecer com umas na cabeça. Saudade sempre dói na sexta, porque eu sei que vai sair incerteza. E quem tá solteiro sempre beija, eu continuo aqui na mesma, chovendo na minha bochecha. Esse é do pai das crianças, de Hit.